agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, o programa que, de segunda a sexta-feira, me faz companhia entre as 13 e as 13h30. Ao som das cordas de guitarra de Coimbra, vamos prosseguindo neste programa que eu tenho o maior orgulho de lhe apresentar. Foram doutores, cantores, professores, foram mais ou menos ensinados, foram mais ou menos alunos, todos eles por lá passaram. Coimbra, o fado de Coimbra é o que todos eles nos trazem. Grandes estudantes, pequenos estudantes, não interessa, até podiam ser notívagos. O que mais importa é que cantaram e interpretaram tão bem o nosso fado de Coimbra. Um pouco da alma portuguesa, sem dúvida. Já sabe que os seus pedidos são sempre bem-vindos aqui em www.radioantenaweb.info ou então na nossa caixinha de e-mails geral.radioantenaweb@gmail.com. Já sabe que aguardamos com todo o carinho e todo o orgulho os seus pedidos. Vamos ficar então com a Minha Barca na voz de Luís Góis, depois Fado das Águias na voz de José Afonso e terminamos com Fernando Rolim ou o fado Ondas do Mar. Três grandes fados, três grandes temas para si, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Senhor Fado. Go! lágrimas que eu chorar, leva-mas porque são puras as lágrimas que eu chorar. Ai, leva-mas porque são puras, são as preces que eu rezar. Meu amor. assim, continuando no Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, dedicado ao Fado de Coimbra, com mais três grandes fadistas, três grandes fados. Vamos chegar com Fado da Promessa, na voz de Adriano Correia de Oliveira. Depois ficamos com Fado para os que Partem, na voz de António Bernardino. E terminamos com Sutil Rock, Fado das Andorinhas. Três grandes fados, três grandes momentos para si, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado. Thank you. troca, orfãos e órfãs, e campos de solidão, e mães que não têm filhos, filhos que não. Que tens e sofres longas ausências mortais, viúvas de vivos mortos, diga lá ao Sr. Fado. Eu sou as tuas saudades foram, bater à porta das minhas, se as tuas saudades foram, bater à porta das minhas. E desta forma, meu caro e estimado ouvinte, chegamos então ao fim de mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Amanhã cá estamos para lhe trazer mais alma portuguesa, mais fado, mais guitarradas, poemas, grandes vozes e grandes fadistas. Já sabe que conto com os seus pedidos em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com, na nossa caixinha de e-mails. Duas portas de ligação sempre abertas para si. Vou deixá-lo com... Machado Soares, com o Fado da Noite, um grande fado para terminar este programa. Já sabe que desejo para si uma tarde muito feliz, cheia de tudo o que é bom, de boas energias, boas pessoas e grandes momentos. Aproveite tudo o que a Antena Web tem para lhe oferecer. Já sabe que o nosso maior orgulho é tê-lo aí desse lado, a fazer-nos companhia e nós a fazer companhia a si. Fique bem, este é o Diga Lá ao Senhor Fado, volta amanhã para mais Alma Portuguesa. Até lá, tenha um dia muito feliz. People.